A novidade sempre começa aqui. Tudo preparado. Ela voltou. A poderosa nave do som. Chegou. Vamos nessa! Agora ela está de volta. A nave do som. Para fazer a festa e a alegria de todos vocês. A partir deste momento. O seu corpo vai sentir vibração, energia, adrenalina, tudo que você nunca sentiu antes. Aproveite, este é o novo Rubi. É a volta da nave do som. Vamos nessa, começando o show! E a gente vai começando desse jeito pra vocês. É o Cidro Mix e Bruninho vai chegando pra fazer uma entona pra você curtir, pra você dançar desse jeito. Até porque o rock é doido! É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, pesca a bunda batendo no chão. Vai no batidão, vale o batidão, vale o batidão, vale o batidão, no batidão agora. Tá gravando tudo,

com a gente no circuito. Um abraço, obrigado pelo carinho. 2, 3, 4, escolhe o beat na cabeça da Zuzinha, eu tô pirado. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É áudio, som digital. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Entre vocês que não podem faltar de forma alguma, segura. Sei que não, até finge bem, mas é em vão, porque eu sei. Não desejo isso pra ninguém, por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. E o quê? Vamos deixar isso pra lá. Segure, segura, segura. Tá valendo? Bora, Nilson, agora valendo. Quem é de fé, não diz te amo. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Não, por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar. E é pra você curtir e dançar desse jeito. E para amar. Aqui no centro, vem cá. Não piora este erro. E se me deixem. Lá no grito! Nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. Da periferia, com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é. Olha aquecimento, olha aquecimento. Quem queria? Eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Bora aquecer tudo, bora, bora aquecer tudo. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Sabinha profissional, trazendo ela pra cima. Só quem é sincero bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Quem tá feliz a vida joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, na palma da mão. A torcida do leão tá aí com a gente hoje, tá? A torcida do leão vai jogando a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. E a torcida do Paixão bate na palma da mão, a torcida do papão, a torcida do papão, a torcida do papão, a torcida do papão. E quem não tem hora pra chegar em casa? Na minha boca, eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. E a gente vai tocando, bora e vai tocando, bora e bora e vai tocando desse jeito pra você curtir. Time colluding the airwaves is over. I gave you the chance to be friends, be friends, be friends, be friends, be friends, be friends, be friends, be friends, be friends, be friends. É o sax que chega desse jeito. The show, we just see. Vamos curtir, vamos lá, vamos lá. Eu quero ver você morar num hotel. Estou te esperando. o Mix se arrebenzando. E assim de detona, vamos lá, vamos lá. Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Me tranquei em casa até passar. Ser o Rony Mix. Ele está gravando já por aqui. Hoje é a segunda parte do CD. Aqui no Centro Mix. Rony Mix CDs. E traz presentes que agora me confundem. Faz o mundo girar, faz me apaixonar. No escurinho eu tô passando é mal. Bota no escurinho! Agora chama, chama, chama! Chama a periquita, chama a periquita, chama, chama, chama, chama, chama! E agora? E assim de botão pra cima. O beijo do pesadão carregando vários pés. É tudo que eu sempre quis pra mim ficar contente. O mano tá tipo Bob e Hermina. Vamos ver. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Tá querendo cuidar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Bonito CD. Soluções são sujos sempre, sempre. Olha no meu Itai, delícia chega mais. E aqui só tem patrão, hein? Aqui tô de patrão, aí vem delícia pra fazer. Olha o que ela faz, olha o que ela faz. Olha o que ela faz. Meu Deus, desse boi no chão, desse boi no chão. Meu Deus, desse boi, meu Deus, desse boi no chão. Chega, chega aí no palo. E o cachorro, o palinho vai dançando, o palinho vai dançando. Eu sou a Ruby Light. meninas dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Vai dar aquecimento, vai aquecer tudo, vai aquecer tudo. Vai, vai, vai, é o Cidro Mix. O Bonde das Maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Eu vou chamar Carol, vem, vem a Carol. Dançando é um esculacho, deita no chão, apoia com a mão. Senta, senta, senta, senta, senta, senta de cabeça pra baixo. Senta, senta de cabeça pra baixo. Senta, senta de cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo. Agora pra esculachar, eu vou chamar a Thalia, que é puro talento, que é pura cultura. Olha o que ela faz, no quadradinho, tá? Quebradeira pura, tá ali, quebradeira, quebradeira, vai, quebradeira, quebradeira, vai, quebradeira, quebradeira, vai, quadradinho, quadradinho, quadradinho. Agora eu vou chamar aqui. Vamos, menino, da família de vocês, em São Agés. Um abraço pra vocês, Siri! Prepara e vai! DJ Bruninho vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar. Bruninho vai te pegar. DJ Bruninho vai te pegar. DJ Bruninho vai te pegar. DJ Bruninho vai te pegar. Bora agora, essa aqui! Essa é a parada da mistura. Funk com batidão. Opa! Mais um dia terminando e o clima esquentando, vou te ligar. E já tá tudo combinado. Meu amigo, vai ser a gente, é aquele, a sua música. Ele sou a gente, um abraço, obrigado pelo carinho. Boa noite, eu já tô pronto pra buscar a minha gata, quer saber? Ouviu falar do... Joga o mãozinho pra cima e canta, vai! Eu canto agora! Bora, bora, bora! No badalação ela beber, toda sensual ela me envolver. Faz um chifrinho, um amor que eu te levo pro meu ar. Vai sair lá em Irituia. Sábado e domingo, a nossa Nave do Sul vai até Paragominas para fazer uma grande festa. E a gente chegou agora há pouco lá no Marajó, Salvaterra. Fizemos uma grande onda por lá, terça e quarta-feira. Foi muito bom! Vamos nessa, se liga! E é o nosso giro! mais completa e futurística estrutura de som do Pará está aqui. Ruby. Ruby. A poderosa nave do som chegou pra você. Olha que Jerry vai mandar, hein? Desse jeitinho. Oh. Cadê o negócio de... Ô, beat, vou ver, só. Vai. Vai. Vai no funk! Vai. Vai, some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. E vai, some, bomba, lomba, lomba, lomba, lomba. Os amigos aí da carreta, Rossi Vale. Bomba, bomba, bomba. Eles estão com a gente hoje curtindo só de boa aqui no Centro Mix. Bomba, bomba, um abraço bomba, pra vocês, bomba, valeu de montão. Tamo juntos. Carregando vários beats, é tudo que eu sempre quis. Pra mim ficar contente. O mano tá tipo bomba e as mina bombo granada. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, quer saber. A mina é preparada, melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. E vai no tamborzão, vai no tamborzão agora! Último volume, escutando Felipe Rett. Do jeito que elas gostam, hoje eu tô marrendo demais. O menor é sagaz, é skin satisfaz. E é pra se ligar aqui no Centro Mix. Tinha no contatinho do pai, várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Mas ela sente prazer na pegada que ela se contrai. O macete é tu deixar com gostinho de quero mais. Vara danadinha no contatinho do pai. Foi vara danadinha no contatinho do pai. Vara danadinha no contatinho do pai. Eu lance dela ontem, hoje ligou querendo mais. Vara danadinha no contatinho do pai. Foi vara danadinha no contatinho do pai. Vara danadinha no contatinho do pai. Do pop som aí. Quer contar a história do pop som? Bora e vai dançando, bora e vai dançando até o chão. na sensualidade. Novinha safadinha, depois olha pra trás. E daquela empinadinha, empina, empina, empina, empinadinha, empina, empina, empina, empinadinha, empina, empina, empina, empinadinha, empina. Já pensei da Rossi, vai, né? Empina, empina, empina, empinadinha, empina, empina, empina, empinadinha, empina, empina, empina, empinadinha, empina, empina. É o tal do rouba cena. Tine e dançar essa sequência aqui, ó. Lembra daquele garoto que sentou do seu lado, te ofereceu no recreio um sanduíche amassado? Lembra daquele rapaz que você nem dava bola, que escrevia eu te amo nas paredes da escola? Aquele cara que te deu um guarda-chuva. O amigo DJ Fabinho da Rossi, vai aqui. Ele te pegou na rua. Ele está linguagindo, Fabinho. Abraço você, o amigo DJ Nilson. Obrigado pelo carinho, garoto. Sempre vinha assinado no cartão. O cara que arrebenta aqui no Centro Mix. Comanda em as quinta-feiras. O ensaio das equipes. E claro, muito bacana, tá gostoso, tá bonito. Obrigado pelo convite, meu irmão. E daqui a pouquinho, nosso Rubi vai até. Pirituia! Sábado e domingo, Banda Zé. Nossa Nave do Sul vai pousar lá em Paragominas, no Clube Nova Dimensão. Pra fazer uma grande onda, sucesso! Isso é tudo do seu lado, que ofereceu no recreio. Sanduíche amassado. Tem muita coisa pra acontecer. Aquele rapaz que você nem dava bola, que escrevia eu te amo nas paredes da escola. Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua. A nave do som chegou. Deixavam no portão, que sempre vinha assinado no cartão. Roma, Rubizão. E Anônimo. Mano, Gostinho, Centro Mix. Ouvi você falar de outros amores. Eu vi o mundo então perder as cores. Pegue suas coisas que estão aqui. Isso! Esse apartamento você não entra mais. Olha o que me fez, você foi me trair. E agora arrependido quer voltar atrás. Saca a praia! É a marca inversa do Tchê Bruninho da Nave do Som. Do estúdio FDM Produções. Não acredito mais em conto de fadas. Não adianta vir com baixaria. Morreu a mulher carinhosa, fiel que te amava. Pega o elevador e a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria que aqui você não entra mais. É porteiro! gente, é 22 de outubro. Sei da brincadeira. Acontece uma festa que existe aí no estado do Pará. Vai pagar. A festa da cerveja de Igarapé-Açu. Alô. E esse ano vai ser como tudo começou. Eu tô e esse ano vai ter por lá atrações. A Nave do Sul Rubi. Pop Live. Ai. Mega Príncipe Negro. E Super Dinâmico. E um detalhe, cerveja R$1. Do começo ao fim da festa. E detalhe, gelada. A cerveja vai ser gelada. Certo. Pra você que irá curtir. A festa da cerveja, como tudo começou. O resto é só enganação, hein? Curtir assim agora. Espera, não é o que você tá pensando. Se acalma, a cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura. Só pra relaxar um pouquinho, já já tem mais pressão, garoto. Faz tempo, já ia te contar agora. Não chora, eu só te peço muita calma nessa hora. Você precisa me escutar, não me ignora. Próxima quinta-feira. Tem DJ Bruninho na Nave do Sul, lá em Marabá. Não quero outras. Lá no Caseirão Fest. Se eu errei, você também errou. Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou. Vamos lá! Quantas vezes que eu quis um carinho e te pedi pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Isso aqui que tá chegando! Estourada na mão. Confesso que eu quase caí da cadeira. É pra dançar. E esse garçom não me ajuda. Já trouxe minha 20ª saideira. Bora, Nilson, bora, Nilson. Já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão. Sabe que sou viciado e bebo do... E o CD tá rolando e a galera vai bailando. A terceira música. Seu amigo Zé da Rocha vai, já estamos ali com a gente. Eu tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse... Pela família Tapanã, o amigo Edson, o Alex e o meu Elton. Um abraço, valeu! Ele enganou. Dança acima! Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Vai, Camila. Esse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e os dedos. Da Rua Chivanga. Ele seu Maria. E a gente dá moral pra quem dá moral pra gente. Rottweiler. Sempre, sempre, sempre, sempre com Ruby, com Ruby, com Ruby. Manda 007. Sim, Camila. Você tá de brincadeira. Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu o céu. E agora me tirou do chão. Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Quer me deixar doido, né, cara? Que decepção. Nilson, show! Pra minha intuição. Bora, Nilson! Não sei se tô na cara dela ou bato em você. Mas eu não me atrapalho essa noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz. E a gente já agradece a presença de todos que se fazem presente aqui no Centro Mix. E pra gente é motivo de orgulho, muita satisfação, honra. Receber essa galera bonita que tem um gostinho do Centro Mix. A casa mais top de Além de Deus. E a gente toca! E não marca ela, não, não marca, não, não marca, não, não marca, não. Essa aqui é Pai d'Égua. Os amigos, Júnior Neto, filho do Gererê. Devagar, garota louca. És tão ambiciosa para uma jovem. Mas Se você é tão esperta, diga por que com medo está. Cadê o fogo, por que tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você pega. Você tem muito que fazer em poucas horas de um dia acabar. Se não, mãe, se não eu vou pra Ibitu. Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amor esmeia e vai. Eu sei. Vai achar ruim, vai. Fica, se ficar. Agora vai chover. Gosta, né? E o quê? Perceberá. Eita coisa boa. O tempo vai chegar. Devagar você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. É tão ruim a vida que você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. Seus segredos vem me revelar. Quero compreender por que você quer mais. Sonha, nem todos os sonhos se realizarão. É o seguinte, segura ela, segura, segura, segura. Não larga não, que a gente vai acelerando um pouquinho os BPMs, mas combina com essa sequência. Quer ver? Quer ver? E as marcantes que chegam! Desse jeito aqui no Centro Mix Amazon. É Bruninho do Rubi. É Bruninho da Nave do Sul. Pois eu me ponho a pensar em nosso amor e nos momentos que passamos. Assim arrependido a cantar meus sentimentos nessa história. Só um pouquinho, já já tem pressão, vai. Sei que às vezes eu falhei. Em sua vida quase sempre estava ausente. Mas entenda que sempre eu te amei. Não foi aventura o que existiu entre a gente. Eu só te peço, não me ligue nunca mais. Não quero ver-te ou saber que estás presente. Porque você ainda está em meu coração. Mas tem motivo para voltar a querer-te. E é preso preto. E bora imaginando, imaginando, imaginando. Rubi, te amo, meu amor. A nave do som. Sem sonhar agora vou te ter, meu bem maior. Quando eu recordo teus beijos em mim, chego até tremer. Meu bem querer pra sempre é todo teu, eu te juro, meu amor. Viagem teus beijos quando estou no Rubi. DJ Fábio comandando o show. DJ Gilmar em saúde de mosqueiro. Eita, meu Deus do céu, tempo bom. Aí de lá veio Ruby Light. Aí veio Ruby Light Boy. Veio Ruby, o show e as marcantes. Agora é a nave. Quando ele voltou, assumiu de vez. Desentendido é demais. A tribo vem pro Tupinambá. Prêmio terra do Pará. A curtição de DJ Toninho. Chega o camarão e a comitiva pega leve do pop. E eles são a gente, um abraço, obrigado. Vai pra cima da galera tocar. Manda beijo molhado. E lá vem mais uma, vai chegando, vai chegando. E as músicas que não podem faltar. E a gente toca pra você curtir. No Centro Mix, é pra curtir, pra relaxar. A vai sofrer. Você é tudo que eu sonhei. O amigo DJ Toninho é mais do que um dos meus DJs aí de Além de Deus. Tá com a gente, um abraço, obrigado. Pra você, fizemos mil loucuras de amor, mas pra você nada marcou. Me usou, me magoou. Partiu meu coração quando você se foi, mas ainda te quero. O amigo Bacinho, ele é a Anne. Meu amor. Realmente são as pessoas que têm uma grande parcela de contribuição nesse evento. Realmente trabalham incansavelmente para que essa quinta-feira possa ser realizada aqui no Centro Mix. E claro, eles são de parabéns. É uma quinta-feira que está para a ideia, está bacana demais. E claro, está trazendo aí as maiores atrações aí das maiores aparelhagens do norte do Brasil aqui para o Centro Mix. Vocês são de parabéns, parabéns! Quero te encontrar e te convidar pra dançar comigo a noite inteira sem parar. Super pop som que vai detonar as melhores batidas pra gente se amar. Super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Bora curtir! DJ Juninho, DJ Ellison vão conquistar o seu coração. Com o cenário eletrônico é a mais bela inovação. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop som. Já vem sendo pop som. O peso do som. Eles estão aqui com a gente marcando presença. Um abraço pra vocês. É de som, super... A galera do pop som. Revelações do Pará. Deu amor perto de mim. Eu me sinto tão triste assim. Porque se foi, me abandonou. A sua falta, solidão não completou. Lembra os momentos. momentos que aqui passei, ao seu lado que me apaixonei. Era tão lindo o nosso amor. Meu bem, não me diga que acabou. Diz aí que eu vou te amar. O que sou, eu quero ficar. Sem teu amor, não consigo viver. Diz aí que o que sou, eu amo você. E não tem mais uma agora. E nas marcantes. E dance, dance, dance. Essa sequência que a Nina falou. Me apaixonei, eu sei. E agora. É a sequência de ontem, lá no Barajó. A tripulação vibrou, muita gente chorando. O teu jeito de ser me enlouqueceu de ver. Eita coisa boa! Já me marcou o teu sorriso. Contei as horas. Eu já tentei todas as formas pra me perdoar. DJ Beto Brasil. Tá doendo o coração. E DJ Antônio Maria. E assim vai só aquecer, mas sim, vamos começar. Eu já nem sei o que fazer pra você voltar. O amigo Michel Berê. Todas as formas pra... É o DJ que manda a vender, eu vou te contar o Berê. Eu contei as horas. Como faz falta. Era quem me esqueceu, a culpada fui eu. Na sua batida. E não vem mais uma aqui, tá chegando. Os amigos da Rottweiler. Fosse verdade, pois só Deus sabe que não vivo mais sem ti. Sei que posso te encontrar a qualquer hora, só não sei como é que eu posso reagir. Se recebeu a mensagem que mandei pro celular, ela diz tudo que eu sinto e fala o quanto eu sofri. Agora só espero você decidir voltar. Minhas canções pra te pedir que não... Obrigado pelo carinho, meus amigos, sim. Nessa festa estão a gente curtindo. No momento estou curtindo com a galera CDA. Eles me fazem sorrir junto com seus top. Pois é só a guia de sou o seu. Obrigado, DJ Bruninho. Obrigado, meu irmão. Aqui com a gente, nossa quinta-feira. A gente vai marcar a volta, viu, meu irmão? Vamos marcar numa sexta aí, no sábado, pra você vir arrebentar junto com a gente.